se arma pra guerra. Guerra lhe causa pavor, aumenta no mundo a miséria, e eu falo do amor. Minha em busca do nada, distância do Criador, dá prioridade às riquezas, e eu sigo falando do amor. Do amor de Deus, porque Ele nos amou primeiro, enviando o Seu Filho amado e único herdeiro, que por amor lá na dura cruz por nós morreu. Ele nos redimiu e nos fez co-herdeiro seu. No mundo a maldade impera, caminha de mal a pior. Se os homens amassem a Cristo, seria melhor. É Cristo a essência da vida, é Ele o néctar da flor, é tudo que o mundo precisa, pois Ele é a essência do amor. Do amor de Deus, porque Ele nos amou primeiro, enviando o Seu Filho amado e único herdeiro, que por amor da natura cruz por nós morreu.